Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais a Zela Call. Eu sou o Joel Suki, eu tenho aqui ao meu lado Neto Maru. E hoje, né, Neto, a gente vai fazer um episódio especial. Exatamente. Hoje é o RC Show, né? Mas tá muita gente pedindo, né, esse especial de final de ano aqui do Asila. É, tem que ter, isso aí. Demorou, mas nós iremos atender aos pedidos de milhares de fãs. Né? É, Manel canta Roberto, né? Vai lá, Manel, bora. Peraí, deixa eu voltar a música aqui. Você tem que falar, tu tem que cantar na voz do Roberto, mano. Aí, mano. Ah, doido, eu não sou nem... Pô, o do Roberto ali. É, mas naquele dia tu imitou bem, mano. Mano. Você é meu amigo de fé, meu irmão, camarada. Eu tive as dadas a mim de tantas jornadas. Parei que eu não sei o nome da letra, mano. Essa porra todinha. Ah, mano, canta eu que der aí. Vai, velho. Um bom companheiro. O demão de guerreiro. Uma forte. Certo nas horas incertas. Isso, voltou a música? Não, mas porque volta lá pro começo. Vai. Às vezes, em certos momentos difíceis da vida, em que precisamos de alguém para ajudar na saída. As suas palavras de força e carinho me dá a certeza que eu nunca estive sozinho. Você, meu irmão, camarada. Ei, quantas músicas? Ah, nada. Espera aí, é melhor o cabo ler a letra, né, doido? Porque a música é devagar. Ai, mano, canta assim mesmo, vai. Frescado. Vai, meu. Isso é fresco. Você é o amigo de fé das horas incertas. A música é só você, meu amigo de fé, bicho. Mas é muito bom saber que você é meu amigo. Eu te digo nem dizer tudo isso que eu lhe digo. Mas é muito bom saber que você é meu amigo. Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo. Tem que bater palma. Mas é muito bom saber que você é meu amigo. Aí, Manel, tem uma mensagem aqui pra ti, ó. Alessandra Lins. Olá, galera do Asileitor, meu nome é Alessandra, sou de Recife e escuto seus casts e alguns... Recife. Escuto seus casts há alguns meses. Fala com a voz do Roberto. Recife. Com certeza é o maior podcast nordestino da galáxia. Não desmerecendo vocês, mas me divirto muito com o Telos aí. Oi! Pra mim ele é o melhor. Valeu por divertir os meus dias. Aí, mano. Valeu, Alessandra. Se o episódio do Manoel fizer muito sucesso, a gente vai fazer os CDs, né? A Alessandra aí já pode ficar de olho, né? Tá, mas o que é que tu tem a dizer aí pra Alessandra? Valeu, Alessandra, você é amigo de irmã de fé, minha irmã camarada. Eu acho que a resposta do Manoel vem na próxima canção dele aí. The Next. Bota aí, bota aí. Galera, tá mandando aqueles papelzinhos com o nome, né? É, velho, aí. Que a gente tá gravando direto da churrascaria. Pois é. Galera, tá mandando os papelzinhos ali com o nome. Cala a boca, mas os outros escutam a música. Pera aí, deixa eu ver aqui. Vai, pera, tava por experiência. E não sabe, não sei o que mais lá. Mulher de 40, um caso passageiro ou por ilusão. Eu já vi bastante, mas não como antes, mãe. É tão bonita, mãe. Ela é uma mulher que sabe o que quer e no amor acredita. A não saber dessa vida, sua história, nem do seu passado. Mulher de 40, eu só quero ser o seu namorado. Não quero saber da sua vida, sua história, nem do seu passado. Mulher de 40, eu só quero ser o seu namorado. Dum, dum, dum, dum. Dum, dum, dum, dum. Dum, dum, dum, dum. Não importa a idade, a felicidade chega um dia que vem. Se ela vive feliz ou espera de novo ou encontrar outro alguém. Se ela se distrai, a lágrima cai. O seu olhar distante, que vale por instante, há um tempo dourado. Eu troco a maquiagem, cheia de coragem. Essa mulher bonita, que já não é menina, mas a todos fascina e a mim me conquista. Não quero saber da sua vida, sua história, nem do seu passado. Mulher de 40, eu só quero ser o seu namorado. Não quero saber da sua vida, sua história, nem do seu passado. Mulher de 40, eu só quero ser o seu namorado. Tum, tum, tum, tum. Tum, tum, tum, tum. Tum, tum, tum, tum. Tum, tum, tum, tum. Aí, meu bicho cantou bem, velho. Essa daí ele pegou ar, mano. Pegou ar, né? Essa daí ficou boa, velho. Essa daí. Aí, só reforçando, né, pra quem tá aqui na churrascaria, só escrever a música num bilhete que a gente repassa aqui pro Manel, né? Quero saber da sua vida, da sua história, do seu passado. É, pô. Pera aí, chegou outro bilhete aqui. A próxima, por favor, obrigado. O próximo bilhete aqui é do André Henrique, 14 anos, vagabundo de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Fala aí, Azela. Esse é outro recado que a gente quer dar, né? O cara é vagabundo, mas tu vai ver, mano. No próximo e-mail, esse bicho vai estar empregado. É, isso aí também. O Azela tem esse super poder, né? De conseguir miraculosamente empregar a maioria dos vagabundos que escrevem e-mails, né? Pois é. Bom, fala aí, Azela. Beleza? Venho aqui para contar minhas histórias e sugerir um tema que, inclusive, é relacionado a elas. Histórias de surra ou porrada que a gente leva da mãe e do pai. Seu Manel conhece bem, né, também? É, pois bem, começo lá quando eu tinha 7 anos de idade. Quando eu, meu primo e minha irmã, juntos com minha mãe, estávamos estudando aqui em casa. Minha mãe passou a tarde toda ensinando pra gente um negócio lá, com certeza ele não aprendeu, e a irmã dele tampouco. E depois a minha mãe foi perguntar pra gente sobre o negócio que ela tinha passado a tarde inteira estudando. Minha irmã disse que não sabia. É foda, né? A pessoa... Aí a mãe do nosso amigo André Henrique pegou e disse assim: como é que é, porra? Uma tarde todinha tu não aprendeu essa merda? Devia ser aquelas besteiras de equação do primeiro grau ali, né? É, mas negócio de adição e subtração. E ainda assim... Não muda ninguém a vida de ninguém, né, mano? Pois é, mano. O negócio é ser cantor, né, não, mano? E tacou o livro daqueles livros bem grossões no Kengo da minha irmã. Pra quem não sabe o que é. Talvez se entra, né? A matéria. É, exatamente. Esse trocadilho lá. É, pô, vou fazer a matéria entrar. Pegou a quina do livro e tacou na nuca da criança. Na nuca? E que inclusive chegou a afundar a cabeça da pobre. Que isso, mano? Foi, mano, foi uma barra pesada. E eu me lembro até hoje que o nome do livro era Assim Eu Aprendo. Pegou aí o trocadilho. Ele diz aqui que até hoje na quina do livro tem a mancha de sangue, né, da porrada. Outra vez eu, quando ainda era um pivete, não gostava de ir pra igreja, né? É, o cara quando é mais novo, o cara ouve rock, né, e tal. Ele aqui mesmo disse que ele era um cara meio satanista, né? Mas minha mãe sempre me obrigava a sentar no primeiro banco da igreja pra ver se tirava o demorado. Me lembro que teve um dia desse que a missa acabou e eu já tava de saco cheio dela. E saí correndo em direção ao portão da igreja, driblando as velhas que não saíam. Dando um gritão de ainda bem que acabou essa porra. Que isso? É, gente, não tem nada contra nenhuma religião, inclusive nada contra os satanistas também, né? Exatamente. Nós somos um podcast ecumênico. É. E às vezes até o padre só com um olhão pra mim. Minha mãe chegou no carro e disse que a gente é pra minha avó. Que na avó sempre tem comida, né? E dinheiro, né? Essas paradas. Pois bem, quando a gente chegou lá, ela só fez enfiar um tamancão daqueles de 5 dedos na minha venta. Que isso? O negado tão carinhoso nessa cidade ou nessa família aí, né? É, a mãe do cara é delicada, mano. E a partir daquele dia eu nunca mais consegui comer picolé, mano. E a partir daquele dia fiquei bem quietinho nas missas, né? E é por isso que a gente vai pro nosso querido amigo André Henrique. Essa próxima música aqui do Theo vai em oferecimento a esse nosso querido amigo satanista. Ali, o oferecimento de RC Show, né, cara? Isso aí. Um minuto. O bicho tá. O bicho tá comendo uma picanhazinha. Ora, macho, olha essa parada. De que vale o céu azul e o sol sempre a brilhar? Se você não vem, eu estou aqui lhe esperar. Só tenho você nos meus pensamentos. E em sua ausência, todo meu tormento. Eu quero que você me aqueça nesse inverno e que tudo mais vá pro inferno. Deixa eu pensar que era me aqueça nesse inferno. E vale os ganhar, não sei o que mais lá. Eu esqueci o resto. Acompanha aí, Roberto aí. Peraí. Dói. Não dúvide a você. Não me interessa o que demais existe. Me aqueça nesse inferno e que tudo mais vá pro inferno. Quero que você me aqueça nesse inverno e que tudo mais vá pro inferno. Você me aqueça nesse inverno e que tudo mais vá pro inferno. Vou ouvir que tudo mais vá pro inferno. Tá ligado aí, que é o solo, né? Aqui. Você, meu, eu solo pegando do, a guitarra aí. O solo do... O tecladista aqui. Não suporto mais você longe de mim. Quero até morrer, porque viver assim. Só quero que você me aqueça nesse inferno, oh, inferno, e que vá pro inferno. Oh, e que tudo mais vá pro inferno. Oh, pro inferno. Maria, tocando as bolas. E que tudo mais vá pro inferno, inferno. E que tudo mais vá pro inferno, inferno, inferno mesmo. E que tudo mais vá pro inferno. Pro inferno, porra. O próximo papelzinho que a gente tem aqui, escrito num papel de pão. Churrascaria na padaria, mano. É porque eles não usam aquele papel pra enrolar no Reginaldo ali, tem aqueles papel de enrolar a galeta ali. Ai, puta merda, viu? Churrascaria do Reginaldo é foda, viu? Aí, o próximo aqui, Alan, desde 15 anos, Natal, Rio Grande do Norte, de volta aos estágios. Fala, galera do Asila, como vocês pediram, venho nesse e-mail contar uma história de Natal. Foi no Natal de 2010, tudo ia correndo bem, minha mãe já tinha comprado Chester e tudo já estava correndo bem. Estava, pois, quando deu uma hora, como é? Deu a hora de assar o Chester, vimos... Estava, pois, eu, né? Vimos que o forno do fogão estava quebrado. Ixi. Puta que pariu! Por sorte, minha mãe lembrou que uma padaria aqui perto de casa assava qualquer tipo de coisa. Olha aí. Sim. A clássica do Manel, né? Lá. É uma padaria que assa qualquer tipo de coisa, é curioso. Pois é. A padaria zona aí é doideira, hein? Ela saiu com minha irmã e falou que quando fosse umas 7 horas fosse buscar o Chester. Pois bem, fiquei conversando com a garota do celular e quando pude perceber já era 7:30. Que pariu. Dei tchau pra garota, fui correndo e fui buscar o frango. A garota já tinha comido. É, o frango é um Chester, velho, que ele disse. O Chester é um espécie de frango. Então é? Continuemos. O Chester é um frango? É um frango com hormônios, mano. É não, velho. Aí logo fala da mãe. Que pariu. No momento do desespero, fui sem nenhuma proteção na mão quando a mulher me entregou a bandeja. Imagina aí a cena aí. Quando a mulher me entregou a bandeja, eu acho que aquela merda tava com uns 9 mil graus. Consegui levar a bandeja até por uns 10 metros, mas era muito quente. E nunca... Puta que pariu. Não, mano, tu não vai dizer que rebolou o Chester no chão, não. Não, mas eu acho incrível o cara pegar o Chester. Sai do forno, né, ele ainda arrisca e na mão, mano. Não, não acredito. No momento, soltei a bandeja e o frango caiu no chão. Desesperado, pois minha mãe iria me matar, apanhei o frango de todo jeito. Aí sim. Cheio de areia, bicho. Tava chutando o bicho até em casa, foi tudo. Corri pra casa, tirei o máximo de pedras possíveis, deixei o frango em cima da mesa. Maluco, de 10 minutos minha mãe chegou, preparou o arroz e quando estava tudo pronto, ela me chamou pro jantar. E aí ele disse: ah, mano, quero... Chester, a pedra, é? Tô de boa aqui, mano. Quero não, não sei o quê. Mais 5 minutos eu só escrito grito. E era minha irmã que tinha dado uma dentada monstruosa do frango. E caco de vidro, né? E tinha mais uma pedra do... Puta que pariu. Só sei que no final minha mãe quis processar a padaria, mas não... Não sei como consegui enrolar ela sem me entregar. Olha aí, mano, o cara. A mãe do cara tá certa, mano. Se fosse a família aí do mano, os caras, vixe, o frango veio crocante, né, e tal. Essa história pra mim é a mais enxame, pois eu descobri o que é suar frio. Olha aí. Valeu, galera. E beijo tá enorme. Vou ficando por aqui. Abraço. Pra você ver como o filho é, né? Deixa a família inteira comer Chester, a pedra. Mas ele disse que não queria, né? Que não tava com fome, ó. Deixou todo mundo comer, se lascar, e ele não comer, né? É porque é a família, né? É. Pois é. E como esse cara é muito escroto, eu acho que a próxima música também tem a ver com ele. Exato. Ah, vou morrer, doido. Pariu. Um oferecimento RC Show, Manel canta Roberto Carvalho. Putaria. Essa música aqui é em chão, viu? Eu sou terrível. É por falar e desse jeito me provocar. Você não sabe de onde eu venho, o que eu sou, o que eu que tenho. Eu sou terrível. Vou lhe falar. Danedo, até morrer. Ah, o quê? Acabou a música? Medo nem do perigo. Eu sou terrível. Eu sou da lá. É bom parar. Porque agora vou decolar. Não é preciso nem avião. Eu vou mesmo aqui no chão. Eu sou terrível. Vou lhe falar. Eu te... Não vai ser mole me acompanhar. Cadê o resto? Aqui no meu lado. Eu ando apressado. Eu sou terrível. Eu sou terrível. Essa música aí combina mesmo com o estilo Roberto, né, mano? Ali tem um pitão de terrível, né, mano? Eu gostei da parte da relação de festa do cara, né? Ninguém sabe onde ele veio nem o que ele é, né? Você não sabe de onde eu venho, o que eu sou e o que tenho. Não vou lhe dizer, sem Deus mesmo, até morrer, ou até morrer, ou mas estou com razão no que digo. Não tenho medo nem do perigo. Sou terrível. Eu sou terrível. Eu sou terrível. Oh, oh. Obrigado. Está querendo comer aquela linguiça, né? vai na sequência. Falar em comer linguiça, a próxima é uma homenagem pra tua companheira aí, Manel. É. Olha aí, ó. A próxima é romântica, né? Manda um abraço aí pro teu esquema. Pois é, manda aí um abraço aí. Um beijo para todos os ouvintes. Estou amando loucamente a namoradinha de um amigo meu. Aí, bicho, pegou a ave. Sei que estou errado, mas eu sei que isso aconteceu. Um dia sem querer, olhei pro seu olhar e disfarcei até pra ninguém notar. Deu a paz assim. Tem que o seu tênis do pé, de mim. Então de vou sofrer, mas quero me esquecer. Entender outros não é pode. Como é, mano? O que é dos outros não se deve ter. Vou procurar alguém que não tenha ninguém. Desceu da namorada de um amigo meu. Pois migo aconteceu gostar da namorada de um amigo meu. Eu sou o que faço para me dar um beijo tão amado assim. Se eu não souber, deve pensar de mim. Eu sei que vou sofrer. Eu tenho que esquecer. Entre dos outros não é pra se ter, não se deve ter. Se eu curar alguém e não tenha ninguém. Contigo aconteceu gostar da namorada de um amigo meu. Pois comigo aconteceu gostar da namorada de um amigo meu. É isso de novo. É um refrão, normalmente a pessoa canta duas vezes seguido, três. Acabou, velho? Acabou. É isso? Oi. De nada. Que agradecer também o dono da churrascaria aqui, né, o Alicate. Reginaldo, né? Cedeu espaço, né, aqui pra gente e tal. É, o bicho foi gente boa, né, velho? A gente fazer esse evento aqui, né? O bicho deixou a cerveja por R$2,50, né, na promoção aqui pro pessoal. Putaria. Tá chegando mais um bilhetinho aqui. Olha aí. A pessoa assinou somente como L. O L ali. Pois é. E aí, exilados, vou contar hoje o dia do meu primeiro porre de bebidas. Tudo a ver com o Natal, né? Aí. Bom, estava em uma festa muito conhecida aqui na cidade de Almenara. Almenara! Inclusive, um Feliz Natal para todo mundo de Almenara, né? Pois é, mas... Feliz Natal, Almenara! A cidade com o maior número de asilados depois de Fortaleza, né? Bom, então ele estava lá numa festa muito conhecida na cidade de Almenara, quando ele e mais dois colegas começaram a beber uns copos de Frozen. E antes que percebessem, já estavam muito loucos e rindo sozinho do nada. É bem comum de quem toma umas paradas erradas, né, e tal. Os dois colegas dele, muito doido, me chamaram ele pra ir na cama elástica, né, e tal. Cama elástica, velho? É, porque o cara tá num desses festival de cidade, mano. Ficar bebaço e não ir na cama elástica aí não valeu, né? E aí ele continua aqui, ele diz: não, moço, vou não. Enquanto eles ficavam lá se debatendo na cama elástica e tal, ele ficou tentando queixar umas colegas dele com aquele velho sotaque bebístico, né? Aí ele falou: moça, fique comigo, eu posso te dar uma casa e eu ganho R$700 por mês. Xixi, aí? Oi! Cara, 700 conto aí, pô. Puta merda, aí ele chegou abalando, né? Dá pra viver a 3. Salário mínimo, só. Tá, porra, aí sim, né? Aí, beleza. Aí os colegas dele desceram e ele perdeu elas de vista, né, e tal. Aí ele conta aqui que fui tentar correr atrás de Juninho, deve ser um amigo dele muito louco, e ele me deu uma rasteira. Já vê isso. Juninho, gente fina, né? Isso é comendo terra e acabei perdendo meu boné de 30 contos. Vai pro cara que ganha 700 conto por mês, um boné de 30 conto não é nada. É, mano. Pra outra aí, mano. Bom, indo embora, os policiais direto olhando, e só que eu olhei de volta e falei: e aí, beleza? Perderam alguma coisa? Que afinal, o cara que ganha 700 conto por mês pode intimidar a polícia, né? Indo pra casa, percebi que eu estava no Titanic, o mundo balançava de lá pra cá. O cara tava onde, mano? Titanic, mas é, mano. Titanic. Foi o primeiro porre do cara, mas ele viu de várias coisas, mano. Bom, ele também viu um casal em um carro que chegou perto dele e falou: ei, mano, tá tudo bem aí? Eu te conheço, você é o filho da Toninha, né? Aí ele deu uma miguelagem e tentou enganar os caras. Ele disse assim: não, eu sou filho de Aécio. Aécio, fala claro, né? Não, é o Aécio Pimenteira, pô, Pimenteira. Moro lá na vila. Aí ele saiu correndo e teve uma hora que ele virou 360 graus. Já vem isso. Eles dentro de um terreno baldio. Já vem isso. Engraçado que isso é a visão do cara, mas se tivesse a visão de um cara que viu essa história, mas seria muito mais engraçada. Deve ser uma taria dessa, o cara invade um terreno baldio, uma pular a cerca e deve ter ficado correndo em si. Bom, aí ele sentou lá, se escorou no muro e não conseguiu se levantar. Até acabou dormindo pelo terreno baldio mesmo. Umas 6 horas da manhã, um cara chega e me acorda, ajudando ele a se levantar, né, e tal. Bom, esse cara misterioso também ajudou ele a chegar até a casa da mãe dele e mandou ele tomar um banho. Curioso que o cara já tava todo amigão, né, mano? Entrou dentro da casa do cara e tal. Não é, foi logo pro banho, né? É, não, mano, toma um banho aí, e os familiares não acharam estranho o cara ser encontrado no terreno baldio depois de ter virado a noite, mas tudo bem. Mas mesmo assim, ele nem desconfiou. Mas 3 dias depois, meu pai descobriu. O pai dele descobriu, mano. Descobriu o quê, velho? Descobriu a putaria toda aí. O cara botou o bebeu. Depois de 3 dias, o pai dele descobriu a putaria e xingou ele pra baralho. Mas esse dia foi tão massa que eu acabei com a menina. Que é isso? E aí não tem como saber, né, mano? Porque pelo relato aqui da história, ele pode ter qualquer coisa lá. Eu tava mesmo, mano. Pois é, velho. Inclusive, se eu fosse, ele não contaria essa história em público, viu, mano? Não, mas é boa, é boa. Ela vai começar a te chamar de Ronaldo aí, não vai dar certo. Pô, no meio do mato, tal, tal, tal. A bebedeira do pai dele. O pai dele disse que não era mais pra ele beber porque ele vomitava muito. E é isso aí. Continua em bebê. Tudo. E baseado. É, nessa história de um cara que ganha muita grana, né? 700 conto por mês. É, o cara que é semi-milionário. Pega todo mundo nos terrenos baldios. Vai a próxima música aí do RC Show Manel. Essa música aqui é especialmente pro nosso amigo L, né? É, pra todo mundo que ganha 700 conto por mês e todo mundo. Cara que pensa em você toda hora. Olha aí, clássico aí. Por quantos segundos quando você demora? Está todo o tempo querendo te ver. Agora tá todo mundo com o isqueiro na mão, né? está, não sei o que, se ficar sem você. E no meio da noite te chama pra dizer que te ama. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. O cara que pega você pelo braço. Eu não sei mais o que está do seu lado, porque der e vier. O herói esperado por toda mulher. Por você eu encaro o perigo. O seu melhor amigo. O cara encara o melhor amigo da menina, né? Esse cara sou eu. Putaria. Esse cara sou eu. O cara que ama você do seu jeito. Depois do amor, deita seu peito. Que acaricia seus peitos e fala de amor. Esse caso acabou. Vai, vai, viado. Vai, vai, vai, vai. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Eu sou um caso sério para você. E que te faz feliz e te adora. E enxuga seu pranto quando você chora. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. O cara que sempre espera sorrindo. Abre a porta do carro quando você vem vindo. Beija na boca e te abraça feliz. Apaixonado e te olha e te diz. E sentiu a sua falta, reclama. Ele te ama. Ixi, não sou eu não. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Mais um. Esse cara sou eu. A outro. Esse cara sou eu. Eu acho que tem outra música aqui também que chegou aqui no papel. Essa daí foi as mães, né, que mandaram o Manel cantar ali. A gente tem muita mãe ouvindo a gente, né, cara? Feliz Natal pra todas as mães, né, que estão vendo a gente. Feliz Natal pra todas as mães ali. E tá aí mais um clássico do RC Show, né? Mais um, hein? Essa daí é foda, hein, essa aí. Não adianta nem tentar me esquecer. Agora todo mundo tá Durante muito tempo em minha vida eu vou viver. É só as palmas, né? Detalhe tão pequeno de nós dois. Nós dois ardidos grandes pra esquecer. Peraí, tem que voltar. Não adianta nem tentar me esquecer. Andando durante muito tempo em sua vida, eu vou viver. Detalhes tão pequenos de nós dois são coisas muito grandes pra esquecer. Você vai ver. Detalhes importantes, mas você vai ver, viu? Se outro cabeludo aparecer na sua vida, peraí que eu misturei, foi tudo. O ronco barulhento do seu carro imediatamente vai, você vai lembrar de mim. Eu pulei uma parte, mas não tem nada, não. Eu sei que outro deve estar falando ao seu ouvido. Eu sei que outro deve estar falando ao seu ouvido palavras de amor que eu falei, mas eu duvido. Duvido que ele tenha tanto amor. Até os erros do meu português ruim. E nessa hora você vai lembrar de mim. A noite eu envolvida no silêncio do seu quarto. Antes de dormir, você procura o meu retrato. Mas da moldura não sou eu que te faz sorrir. Mas você vê o meu sorriso mesmo assim. E tudo isso vai fazer, te fazer lembrar de mim. Alguém te acompanha a tocar teu corpo como eu. Não diga nada. Não vai dizer meu nome sem querer. A pessoa errada. Essa parte é foda, viu, velho? Pensando no teu amor nesse momento. Se desesperadamente você tenta até o fim, até você, nesse momento, você vai lembrar de mim. Eu sei que desses detalhes vão subir a longa estrada. O tempo que vão transformar meu amor em quase nada. Mas quase é mais um detalhe. Um grande amor não vai morrer assim. De vez em quando você vai lembrar de mim. Acabou. Não, para aí, pô. Durante muito tempo em sua vida, eu vou viver. Não adianta nem tentar me esquecer. Agora acabou. clássicos aí do Mano. Pior que o Manel tá cantando bem, mano. Robertozão aí, mano. Tá, mas quando ele jogou as flores pra plateia, o pessoal pirou, mano. Tá. Então a gente tá recebendo aqui mais um recadinho. Calcinha? Tá escrito naquelas folhas de caderno Tilibra, né? Tilibra. Barão Ferreira, 22 anos, solteiro, Fortaleza, Ceará. Pensei que era Barão Vermelho, ó. Então, negrada, a minha história de Natal ocorreu quando eu era criança. Tinha uns 6, 7 anos. Meu pai tinha 14 irmãos. Ixi, Maria. Aí sim, viu? Aí é um Natal de futuro, viu? Todos casados e com filhos aí, assim. Todo mundo for pra casa do pai dele, vai ser massa, né? Puta merda, o pai dele é dono de um hotel. Na época, Natal, a maioria deles se reuniram no quintal da casa da minha avó, mãe do meu pai, pra tomar cerveja, comer frango assado, que é mais barato que peru. É porque tem que ver, mano, que uma coisa é um peru com uma família, mas agora uma família pra 14 irmãos. Uma filhos, família, né? Uma coisa é um peru pra família, uma família pro peru, né? Exatamente. E aí, conversar e tal. Imaginem o funduço que era essas festas. Como toda festa, sempre tem alguém que bebe além da conta. Todo ano tinha isso, mas naquele ano foi especial. Eita, pô. Era tradição lá da família algum tio se vestir de Papai Noel e meia-noite dar presentes pra aquela grande massa juvenis e pivetes que estavam presentes na casa. Aí, dito e feito, as luzes foram apagadas, as crianças gritaram e a música parou. Vixe Maria. Aí tá parecendo filme de terror. Os meninos pararam esperando o velho Noel e nada. Até que só escuta a pancada e as luzes foram ligadas. Vai caiu lá de cima, pô. Derrubaram o Papai Noel, ó. O velho Noel tinha caído do chão. Aparentemente ele tropeçou sozinho, mas também. O cara empurrou o cara, mano. Eu pensei que tu ia dizer que aparentemente o cara tinha morrido, mano. Uma prima minha de 5 anos soltou: Papai Noel, o senhor tá pura cachaça. O senhor tava bebendo com quem? E o velho disse: com ninguém, Guilherme. Guilherme? Uma menina. Isso, o velho apontando pra outra criança. Papai Noel, eu sou a Dandara, o Guilherme é meu irmão. Outra vacilada do Papai Noel. Quando ele ia entregar os presentes, já que ele tava bêbado e não tava conseguindo ler o nome dos presentes aí. Por isso eu ganhei uma Suzy e minha prima ganhou um jogo do F-Zero que eu queria. Olha aí, mano. E a última canção, infelizmente, né? A última canção. Ah. O A do Jô, né? Ali. Pois é. Vai para aqueles que bebem, uma mensagem: se beber, não dirija, né, cara? Deixa essa aqui é doideira, hein? Essa é uma das melhores da minha vida. Primeiro foi Suzy, quando eu tinha lambreta. Depois comprei um carro, parei na contramão. Tudo isso sem contar o tremendo tapa que eu levei com a história do Splish Splash. Essa história também é interessante. Mandei meu carro de lá pro mecânico um dia. Pois há muito tempo ele precisava de um conselheiro. Quero botar meu carro de elétrico. Com muita paciência, o cara me apareceu. Chama, o cara canta rápido, ó, peraí. Eu quero ajeitar aqui essa parada aqui. Peraí. Peraí. Tu disse que o Robert Rap tava quase morto. Eu não. Peraí, volta aí. É porque eu não sei a porra da letra e é rápido, mas é. Sabe, galera, tudo. Se fosse o Guitar Hero, o bicho tinha perdido a ficha. Foi né? Não... Vai, eu vou ter que. Peraí, mandei meu Cadillac pra uma oficina outro dia. Pois há muito tempo, é. Mandei meu Cadillac pra uma oficina outro dia. Mandei tanto tempo, ele precisava. Ou ele pedia. Como eu vou precisar do meu Cadillac? Meu Cadillac, entendeu? Muita paciência, o rapaz me ofereceu um outro carro que, é, tipo, todo velho. É, mas muito rápido. Ah, é por isso que esse é o último, o nível hard. Esse é o último chefe, mano. Eu tenho que saber a letra, porque senão eu não consigo cantar, não. O último chefão. Mandei meu carro de lá e eu comprei um mecânico outro dia. Pois um mecânico ele consertou. Consigo olhar, é o último chefe, velho. Otário. Vai cantar. Isso aí. Com muita paciência, um cara, o mecânico me apareceu. Um carro todo velho de por lá apareceu. Enquanto consertava meu carro de lá, que era o carro usar o Calhambeque, bebê. Saída E logo uma garota fez sinal pra mim parar. E no meu caramba fez questão de passear. Mas o Cadillac finalmente ficou pronto, consertado, confletado, lata de trocar. Ficou lenta a música agora. Meu coração ficou no carro. Bem, me desculpe, mas agora eu vou embora. Bem, me desculpe. Existem mil garotas querendo passar aqui. Mas é tudo casa por causa, né? Back, sabe? Bye. Bye. Bip, bip. Bye. Botar a mosquinha do motor aqui. Bem, gostaria de desejar uma boa noite a todos, um bom Natal, ótimo, feliz ano novo e que continue sendo asilados o ano inteiro. Se a galera gostar demais desse especial, ano que vem a gente vai trazer o especial Reginaldo Rossi. É isso aí, continue mandando o que é que vocês querem que a gente faça aqui, que 2013 vai estar cheio de novidade, a gente vai tentando, né? É isso aí, galera, vocês é que mandam nessa chibata. Ei, RC Show Manel, deixa o teu contato aí pra quem quiser te contratar pra animar a festa de 15 anos, tocar na sua churrascaria. Contato é... É, e pra galera que tá ouvindo a gente agora, né, cara, a gente deseja um Feliz Natal pra todo mundo. Isso aí, Feliz Natal, tudo de bom, muito peru pro pessoal em 2012. Natal bem azilesco, galera. Hasta la vista, baby.